Quem já sofreu, respira. É, já vi que eu tô largado mesmo. Essa vida só me humilha. Se quando tá chegando minha vez, o cupido manda eu voltar lá pro final da fila. Certeza que alguém perguntou: o que você vai ser quando crescer? Eu respondi que iria ser um trouxa, iria dar tudo de mim e não ia receber. E você tá contribuindo pra isso com todo o desprezo que me dá e deu. Toda pessoa é o amor da vida de alguém e nunca é o meu. Eu não mando em porra nenhuma. Se o meu coração se acostuma, você bate tão forte, ele acha que é um martelo de espuma. Então nem vou tentar te esquecer. Se eu nasci pra chorar e beber, vou engolir com saudade. Se o meu coração tá em guerra comigo, vou transferir as consequências pro meu fígado. Certeza que alguém perguntou: o que você vai ser quando crescer? Eu respondi que iria ser um trouxa, iria dar tudo de mim, não ia receber. E você tá contribuindo pra isso com todo o desprezo que me dá e deu. Toda pessoa é o amor da vida de alguém e nunca é o meu. Eu não mando em porra nenhuma. Se o meu coração se acostuma, você bate tão forte, ele acha que é um martelo de espuma. Então nem vou tentar te esquecer. Se eu nasci pra chorar e beber, vou engolir com saudade. Se o meu coração tá em guerra comigo, vou transferir as consequências pro meu fígado.